Ficou legal, mas eu acho o original melhor. Então, mas não vamos Tamo queimar a queimando, pauta, tamo queimando não, que pauta. é o Não, Tim Bruno tá aí sim. para controlar, tem que podar vocês. Então vamos lá. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Saudações, machineiros e machineiras de todo o fluxo temporal. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma viagem da Velha Máquina. O golpe aconteceu, estou no comando da Velha Máquina, aqui sentado na cadeira do piloto. E me acompanhando aqui, o nosso querido estagiário Flavinho. Fala, galera. E hashtag teve golpe. Junto conosco também, Neilson. É, rapaz. Você perdeu, hein, ô Marcos. Você vai perder uma grande chance, só te falo isso. Edu vai tomar conta, Edu vai tomar conta, hein. Tomando conta já, ó. E completando toda a equipe da Velha Máquina com a ausência do Team Blue, que cedeu o lugar aqui, Spider. E aí, galera? Bom, eu queria mesmo, meu sonho não era ganhar milhas toda vez que eu viajo. Eu queria mesmo era ganhar milhas por viajar na maionese. Se fosse assim, Spider, o Edu ia ganhar o prêmio Nobel, doido. Volta ao mundo em 80 dias. O Edu já tinha viajado por todas as galáxias. Já. O homem mais rico do mundo seria o Edu. É isso aí, então, pessoal. Estamos aí para mais uma viagem da Velha Máquina. Mas antes de darmos início aqui, vamos aqui aos nossos recadinhos. Se você quer viajar junto com a gente, você quer trazer de volta aquela velha nostalgia que o Orkut tinha, você pode fazer isso lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/machinecast, ou então o nosso grupo, o facebook.com/machinecast. Ou facebook.com/groups/machinecast. Ou então você pode ficar com a gente no remake do Orkut, que tá lá presente, criado por brasileiros. É só você seguir lá a comunidade Machinecast. Agora, se você curte os joguinhos que estão voltando por aí, você pode comentar sobre eles com a gente lá na Alvanista. O nosso perfil lá é o @machinecast. Agora, se você lembra daquelas mensagens rápidas que a gente trocava com o pessoal via celular, a gente hoje faz isso pelo Twitter. É só você twittar a gente lá com o nosso perfil @machine_cast. E claro, você pode vivenciar tudo isso e tudo que está voltando e muito mais reunindo com a gente lá no nosso grupo do Telegram. É só você pegar o link que está aí na descrição. Certo, pessoal. Já se você quer ajudar a Machine a propagar a palavra, gostou do episódio, gostou do podcast, quer ajudar, indique por favor para alguém que você goste aí, que a gente vai agradecer muito. E vamos fazer uma indicação mais simples hoje aí, indica para alguém do teu WhatsApp aí, já que você fica nessa porra aí o dia inteiro mesmo, não trabalha, não estuda, tem tempo para ficar nesse troço, indica o Machinecast por aí então, coloca lá nos teus status lá, coloca lá na mensagem de sei lá do que, porcaria desse WhatsApp aí. Compartilha a putaria, né? Como o pessoal faz, compartilha o cast, né, cara? Exatamente. Então, indica aí o Machinecast pelo seu WhatsApp pra alguém aí, pra algum grupo, pra algum contato teu aí. Manda um episódio. É isso aí. A gente agradece. Valeu? É isso aí. Então, pessoal, como vocês já viram aí nas artes, nos spoilers que o Team Blue solta e na arte do cast, quando você baixou para nos ouvir, nós vamos falar hoje aí sobre aqueles joguinhos nostálgicos que nos marcaram e que nós desejamos que voltem de alguma forma. Seja um remake, seja um revival, seja um remaster, né? Vamos comentar sobre eles aí e quem sabe nossos desejos não sejam atendidos. Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, como é de praxe aqui na Velha Máquina, vamos falar sobre as coisas antiguinhas que voltaram e que nós estamos aproveitando aqui nos dias de hoje. Vou começar por mim, porque uma das coisas que eu tô aproveitando muito aqui no PlayStation 4 é Crash Bandicoot, que voltou naquele remaster lá super bacana, que é praticamente o mesmo jogo, só com a casquinha nova ali remodelada. Tem muita pouca diferença ali, muita pouca mudança na jogabilidade e alguns outros detalhes do jogo, alguns extrinhas aqui e ali, mas em suma é o mesmíssimo jogo. Tá muito gostoso de jogar, tá difícil como era antes, coisa de fazer a gente perder os cabelos aí de raiva, tacar o controle na parede. Claro que hoje em dia eu não faço isso mais. Qual jogo, Edu, qual o jogo que eu não ouvi? Não, você deu uma agarrada. Fala aí qual jogo que é. O Crash Bandicoot do PlayStation 4. O Crash Bandicoot. Tá. O primeiro que é o mais difícil, cara. O resto é tudo tranquilo. Pois é, cara. Só que, né, velho, aquele espírito. A gente quer finalizar o primeiro pra depois pegar o segundo pra depois acabar no terceiro. Ah, mas aí que tá, né, cara? Você ficou sem jogar muito jogo de plataforma e começa a jogar do nada de novo. Realmente você tem que pegar o jeito dos pulos de novo. Exatamente. Física. Cara. Entendeu? E eu tô agarrado naquela fase da pontinha lá do javali, tá ligado? Que você tem que atravessar a ponte, o javali vem atrás e tudo mais. Uhum. Aquela fase ali é o Teba. Mas e vocês, estão jogando alguma coisa que voltou aí recentemente? Eu tava jogando o Wonder Boy Dragon's Trap, que era o que tinha no Master System, que era a Turma da Mônica e um Resgate, sabe? Sim, cara, eu tenho ele aqui também. Então, achei o mod que o brasileiro fez, que botou... Exatamente. ...da Mônica. E, porra, o jogo é lindo, cara. O jogo é bom pra caraca. É toda a essência do jogo do Master System, com o visual todo desenhado à mão. E esse mod também tá todo desenhado à mão, os personagens da Turma da Mônica. Um belo jogo, cara. Ficou bom mesmo, cara, esse Wonder Boy aí, porque ele manteve aquilo que eu falo, cara. Às vezes os caras querem fazer remake, mas eles inventam muita moda e meio que descaracteriza o jogo, cara. Mas quando eles conseguem manter a essência do jogo, cara, o jogo fica ainda melhor do que o original. Tem uns remakes que superam o original em tudo, né? E já alguns remakes que é melhor você jogar o original mesmo, né, cara? Não é, cara? Mas esse Wonder Boy ficou bom mesmo. Eu ficou vi uns, bom. Uns esse vídeos ficou assim, bem legal. Pareceu realmente bom. Esse ficou excelente, não tem o que falar, cara. É, o cara, é o que você falou, né, Nilson? O cara se preocupou em fazer uma coisa decente, né? Não é só uma coisa comercial, né? Exatamente. É igual o que fizeram com o Flashback. Pra mim, aquele remake do Flashback, nem Flashback é, aquele é outro jogo. Horrível, cara. É horrível. Só os gráficos é ali, os gráficos é bonito. Não, não tem como falar de gráfico hoje em dia, né, cara? Ah, não tem como, né, cara? Qualquer coisa aí, com um pouquinho de esforço, já faz coisa boa, né? É. Não é difícil. Puta merda! Mostraram, cara. Resident Evil 2 Remake, 25 de janeiro de 2019. Vou anotar, caralho! Mas então, vamos partir então agora para o assunto do nosso cast. Vamos definir a nossa ordem aqui. Claro que como o Team Blue não tá aqui, a gente não vai fazer aquele sorteio honesto. A gente vai fazer uma coisa... Como não? Como não? Mais... É, ué, não. Eu não quero ser acusado de plagiador depois, entendeu? Falar, o Edu tá plagiando tudo, até o sorteio honesto, não tem originalidade. É, realmente ele ia fazer isso mesmo. Ele ia mesmo. É fato. Entendeu? Então... Robô, até nisso. O Team Blue é muito previsível, cara. Então não vamos seguir o sorteio honesto, vamos seguir aqui algum fator aleatório de ordem que a gente possa escolher. Nesse caso eu vou pegar a ordem da lista que tá aqui no Discord, que a gente tá usando para gravar, a lista que tá aqui na chamada. Quem tá o primeiro da chamada aqui, o segundo, o terceiro e o último aí. Vou começar por mim, que sou o primeiro na minha lista aqui da chamada. E caras, vou falar para vocês, um jogo que... Vendo todo o potencial que os consoles têm hoje, vendo o VR e essas tecnologias aí, eu me lembrei de um joguinho de Master System que eu joguei na época, foi que tinha aquele óculos preto 3D do Master System, muito ruim de jogar, mas que era, né, pra gente era uma tecnologia incrível, que é Space Harrier. Não sei se vocês conhecem. Eu joguei. Pô, Space Harrier tinha no fliperama, né, cara? Era um jogo que... Hoje, eu acho... Ô, Edu, eu acho que não funcionaria muito bem hoje, por causa que... Ele é um jogo simples demais, cara. Cara, entendeu? Mas eu penso o seguinte, imagina ele num VR, tá ligado? Você usando tecnologia, tipo de movimento de mão, assim, pra você controlar o tiro, a direção e coisa e tal. É porque ele é um jogo muito direto e é jogo de score, né, cara? É jogo de pontuação, de quem faz mais ponto, de quem chega mais longe. Ele é um jogo simples, né, cara? Da época do... Na época que remetia os arcades, quem botasse o nome na máquina que era o cara, entendeu? Mas aí, se você olhar por esse ponto, eu acho que eu vou comprar alguma treta com alguém aí. Mas se olhar por esse ponto aí, até um Guitar Hero é meio joguinho de score, tá ligado? Mas é. É divertido. O jogo é divertido, eu tô falando assim. Que eu não sei se pegaria, porque hoje os moleque é... Entendeu? É diferente, Edu, você sabe. Assim, seria cara. Um jogo mais ou menos um jogo indie, que é mais baratinho, porque botar, tipo, 200... É, não, ele... Ele não seria um triplo A, né, cara? Ele seria um jogo A, né? Mas... É, aquele caso, vocês chegaram a ver aquele jogo que é de música, que você controla os sabres de luz pra ir quebrando o negócio no ritmo da música e coisa e tal, de VR? É o Just Dance, eu acho? Não, é um... eu não sei se ele é do Star Wars mesmo, que o vídeo que eu vi, isso é o controle dentro do jogo, parecia que você estava controlando sabres de luz. Não, tá ligado? Não vi esse jogo, não. É um jogo de VR, sabe? E você, tipo assim, o cenário vem vindo, você vai quebrando o cenário com sabres de luz no ritmo da música, tipo um Guitar Hero. Eu acho que eu sou muito purista, eu acho que saiu do controle pra mim já não presta, velho. Ah, você... cara, eu acho que com todo esse 3D que o VR proporciona, seria uma coisa... Saca, seria... Nossa, velho, imagina a imersão, você tá no jogo ali, você esquivando do negócio e disparando o tirinho ali no corredor. É uma coisa cansativa, que você vai cansar rápido, não é uma parada que você pega o controle e fica por horas, entendeu? Uma parada que você começa a jogar vai te dar dor de cabeça com um tempo, cara. Não, mas eu acho que entendo mais ou menos o que o Edu tá querendo falar nisso, que assim... Eu sei, mas... Pode ser que pra maioria realmente dê dor de cabeça, mas eu acho que na época que ele jogava, que tinha o óculos 3D do Master, por exemplo... Dava uma sensação diferente. O que ele quer é trazer pro mundo atual. Exatamente. Aquela sensação que ele tinha lá atrás, entendeu? Que pode ser sim, que realmente fique uma coisa boa, entendeu? Porque quando você colocava o óculos, ele era tipo todo fechado, tá ligado? Você não via as coisas do seu lado, assim, tudo. Ele tinha um negócio preto tampando a vista e você via só a parte da lente onde você enxergava ali. A SEGA esqueceu desse Space Harrier já tem muitos anos, cara. Tem, cara. Tem muito tempo, cara. Eu acho que o último jogo é de 91, por aí, eu acho. Nem sei, no 89. Nem eu lembro. Sabia que tinha a versão dele pro Mega também. Não. Sim, sabia que tinha pro arcade. A versão do arcade é a primeira, né, Edu? É a versão principal. Não, não... As outras são porte da versão do arcade, né, cara? Aí, eu cheguei a jogar o original de Master System, né? Joguei uma vez só, com óculos. As outras eu joguei naquele código que você colocava pra desabilitar o 3D do jogo. Inclusive, a versão de Mega Drive é mais próxima à versão de arcade. Já chegou a jogar, ô, Ricardo? Eu joguei sim. A de arcade? Joguei a da arcade. Eu tô falando assim, a versão de Mega é mais próxima à de arcade, entendeu? Isso. A de Master System já é uma versão reduzida, mas é, até mais pela feinha. Limitação do console, né, cara? Mas é claro, dentro do daquilo que o console pode proporcionar, a versão é ótima. Uma boa versão, é. Apesar que dá uns flickers sinistros, né, cara? Eu odeio, né? Eu odeio aqueles negócios de ficar flicando, mano. É horrível. processamento era baixo, mas era um jogo muito bom, cara. E eu acredito que ele tem um potencial muito forte pra sair, principalmente como um jogo de VR, sabe? Pra você jogar ali com capacete e coisa e tal. É uma aposta tensa, né, cara? Se der errado, você sabe que a SEGA já não joga mais desse jeito há muito tempo, né, cara? Né, cara? Mas, né, vale investir nas amiguinhas aí, ó. O da Sony, o da Microsoft, o da Nintendo. Vale investir. É. Puta merda! Mostraram, cara. Resident Evil 2 Remake, 25 de janeiro de 2019. Vou anotar. Caralho! Mas então, é isso aí. Vamos agora, então, pro Flavinho! Opa. Diga aí, Flavinho, qual é o jogo que você queria que voltasse? Cara, eu vou ser muito, muito, muito previsível e vou falar do Chrono Trigger, cara. Não tem como. Olha aí, ó. Era visto que alguém ia falar, né? Não tem como, cara. Ele, né? A mão de voltar no tempo chegou a pular agora, velho. Né, cara? Pera aí que eu vou... A velha máquina tá usando uma skin da Epoch agora. É, a mão de ligar a Epoch tremeu agora. A mão de ligar a Epoch. Pô, cara, mas... Oh, eu vou meio que me desligar agora, beleza? Vocês falam aí entre vocês três. Nem você deve ter jogado e fala que não. Só pra manter o personagem. Não. Eu não sei se tá ligado que eu não curto. Eu respeito, mas eu não curto. Eu nunca gostei, cara. É, cara, eu acho que... Mas Neilson, você não vai ficar nem pra falar da arte do Akira Toriyama pro jogo? Ah, não, aí isso realmente... Foi o time dos sonhos pra fazer esse jogo, né, pô, cara? Foi. Isso que... Olha só, você que não gosta de RPG tá fazendo um comentário sapientíssimo. Sim, como? Cara, porque eu entendo da parada, eu falei, só. Eu respeito. Eu só não curto, mas eu respeito, entendeu? Então... Aí fica pros nossos ouvintes aí que acham que você é um hater gratuito de RPG, ó. O Neilson tem conteúdo pra falar de RPG, ele só não quer. Não quer. É o personagem, é o personagem. Não quer, não gosta, é diferente. Mas, pô, o Chrono Trigger, cara, eu joguei no Super Nintendo e vi assim no PlayStation 1. Eu vi um pouco, porque a diferença do PlayStation 1 pro Super Nintendo era basicamente as CGIs, né? Os filminhos que passava durante algumas partes, não é isso? É, na verdade a CGI é em computação gráfica. É, e esse não. Filminho que passava animação do Akira Toriyama, até que o Nilson falou o time dos sonhos, né? Que era o... Se eu não me engano, era o criador da Final Fantasy, né? Isso, Hironobu Sakaguchi. Um do Dragon Quest, não é? Que... Era... Eu não tenho certeza do nome, mas eu acho que o Tetsuya Nomura, que tá no Kingdom Hearts hoje, também participou. E o Nobu Uematsu, que é o músico, né? O Uematsu, que é do Final Fantasy. É o Nobu Uematsu, isso. Pô, cara, o jogo é uma obra de arte, cara. Eu não sei como é que seria feito nos moldes de hoje. Acho que seria tipo mais ou menos o Kingdom Hearts, ou até o Final Fantasy VII Remake... Não deve ser um JRPG, deve ser um RPG ocidental, com mais de ação. Até porque ele já chegou meio que quebrando paradigmas pra época, né, cara? Porque até então você tinha aquele o RPG de turno meio sem ação, uhum. Né? O bonequinho de um lado, o vilão do outro, e tipo assim, o bonequinho fazia só um movimento e coisa e tal. No Chrono Trigger, não. Os personagens, eles iam até os inimigos pra atacar. Você tinha os ataques combinados com outros personagens que tinham os efeitos dentro da luta. E fora também que o sistema também ativo, né, que também tinha no Final Fantasy, que a barrinha ia enchendo, não era tipo por turno, eu ataco uma vez, depois vem o inimigo, entendeu? Você tem aquela velocidade de ataque, e se você não tiver velocidade de ataque, o inimigo vai atacando até tu encher tua barra, não é isso? Exatamente. É... Aí deixa mais dinâmico até o jogo. Isso. Ele aproveitou o melhor das franquias, né, cara? Tanto do Dragon Quest, quanto do Final Fantasy, quanto do Seiken Densetsu, né, que já era o... Que é o, a série Mana. Uhum. Né, que pegou alguns elementos ali também da série Mana e tal. A história, tipo, é uma... Cara, é um jogo digno. É, até hoje, né, cara? Um dos RPGs mais importantes da história. Um dos maiores jogos da história dos games aí até hoje. Uhum. Aclamado por muitos. E se for pra fazer eu ainda acho que a Square vai... vai quando sair o Final Fantasy VII... Saindo do Final Fantasy VII, ela vai medir a febre. Cara, vocês têm muita esperança. Ah, não, dependendo da resposta do Final Fantasy VII, acho que o Chrono Trigger... Então. Isso que eu ia dizer, dependendo da resposta do público, entendeu? Eu acho que vocês têm muita esperança, cara, porque... Eu acho assim, tem jogo que não deve se mexer, cara. Se for bom do jeito que vocês estão falando, não adianta se mexer numa coisinha e ficar ruim, vocês vão falar pra caramba, entendeu? Igual eu quando vi o flashback, eu falei, véi, não dá não, cara. E também tem aquele caso, né, cara? Quando o Dream Team fez o jogo, eles não eram tão caros no mercado quanto eles são hoje, né, cara? Naquela época, eles eram, tipo, profissionais referência. Hoje, eles são mestres no mundo dos games, né? Os caras são padrão de referência, tem, né, padrão de estilo e coisa e tal. Uhum. Então, você reunir os mesmos nomes, incluindo Akira Toriyama, que hoje voltou, né, com o Dragon Ball Super, o Dragon Ball Super Heroes. Eu acho que ele vai até. Agradecer, ele voltou, né? Com tudo também, então tá carinho você reunir essa galera pra fazer alguma coisa, todo mundo junto, cara. Mas eu acho que ele vai agradecer, que ele já deve estar de saco de fazer Dragon Ball, pô. Ele resistiu pra fazer Dragon Ball Super. Ou me tira disso, de repente ele até aceita. Né, pode até ser que ele até cobre menos, né, cara, pra fazer uma coisa diferente. Mas, gente. Eu não sei se renderia um JRPG ou se ficaria mais um RPG mais de ação, entendeu? Action RPG. Eu acho assim, olha, vou dar um comentário pra quem é leigo, bastante leigo, né, na questão de RPG. Eu acho que esse estilo de RPG que vocês gostam, ele praticamente morreu. O estilo do RPG de hoje é diferente, eu acho diferente, porque esse estilo cabeçudinho aí, ainda tem alguns jogos, mas é tudo assim, que remetem àquele negócio, não é um jogo que totalmente original como na época, entendeu? Você tá certo, Nilson, e até talvez o público novo, é igual você falou, né, muda uma coisa, vai falar, não sei o quê. É igual o Final Fantasy VII, como eles estão redesenhando, parece que eles vão adaptar o sistema de combate ao Final Fantasy XV, que é bem mais atual, né? E claro que quem gostava do combate por turnos vai achar ruim, né? Porque, putz, falta combate por turno, não é a mesma coisa. Mas o remake é exatamente pra isso, né? Pra tentar fazer coisas novas com a essência do antigo e tentar manter a qualidade, né? Então, exatamente. Sem ferir muita obra, né? Principalmente a história, cara, que a história do Chrono Trigger Manter a essência é você se identificar com o negócio logo que você vê. E, cara, não tem... você vai ver o jogo, você vai falar, porra, é um Final Fantasy. Mesmo que tenha muita coisa diferente, você vai sentir jogando Final Fantasy. Uhum. Pelo que a imagem mostrou, né? Na verdade, né, cara, esse estilo de RPG... Na verdade, o estilo RPG, hoje em dia, é bem pouco, né, cara? Bem nicho mesmo. Sai bem pouco. Hoje em dia, o que sai, a maioria dos jogos que faz sucesso é jogo de mundo aberto e jogo de tiro em primeira pessoa, cara. Sim. E os RPG se adaptaram pra isso, né, cara? Os jogos... O próprio Final Fantasy XV, ele se rendeu a isso. É um jogo de mundo aberto, sandbox. Mas daí você pega, por exemplo, Edu, um Final Fantasy XII aí que recebeu um remaster, né? E que preserva muito da essência do antigo RPG lá. Vendeu bem pra caramba, fez bastante sucesso. Mas ele já foi aquele, sim, pegando a onda do MMO, saca? Que é o que, tipo assim... forneceu muitas das mecânicas que são as aclamadas hoje, sabe? Esse negócio do mundo aberto, do sandbox e coisa e tal, ficou muito em alta com os MMOs. Aí os jogos de história fechada conseguiram adaptar isso bem, né? Uhum. E atraiu essa galera pra dentro disso. O Final Fantasy II, ele aproveita... Eu lembro que na época muitos comentaram que ele era o MMO offline, digamos uhum, assim. Uhum. Sim, as revistas estavam chamando ele disso. É, tem essa fama. Mas, então, alguém tem mais algum comentário aí sobre o Chrono Trigger? Não, eu acho, eu só tenho interesse pra ver como é que eles iam fazer essas questões de ataque combinado e tudo mais, que eu acho que isso ia ser bem legal, né? Isso ia ficar bem bacana, assim. Então eu tenho curiosidade pra ver um remake, mas ao mesmo tempo eu tô um pouco com o Neilson aí, que é tipo assim, dá medo de mexer, entendeu? Uhum. Então, né? Enfim, é o mesmo medo que eu tinha em Secret of Mana, por exemplo. Sim, sim. Entendo esse feeling. Puta merda! Mostraram, cara. Resident Evil 2 Remake, 25 de janeiro de 2019. Vou anotar. Caralho! Então, dando sequência aqui agora, temos Neilson. Cara, um jogo que... hoje eu não sei se funcionaria, por causa que, não sei... É um pouco de nostalgia também, né, cara? Ele não é um baita jogaço, mas ele é um jogo divertido. Que na época eu joguei muito, tanto no Master quanto no Mega Drive. Que é os jogos de verão, cara. Quero a vida, hein? O famoso California Games. Aqui a gente falava jogos de verão, mas jogos de verão, era né? California Games, né, cara? Cara, é um jogo assim, ele é muito simples. Eram jogos de que futebol, né? De batendo pezinho. Tinha o surf, tinha a menina de patins, o cara de bicicleta. O que mais? Tacar o disco, né? Que eu lembro. Não era? Sim, tinha tacar o disco, tinha half pipe, que é o molequinho do skate, né? Isso, isso. E era tipo assim, você escolhia cada... Dá pra jogar até de 8 pessoas, cada um escolhia uma modalidade e jogava com o mesmo controle. Uhum. Que era uma coisa que não tem em todos os jogos, mas era um jogo de muito divertido. Joguei muito com meu irmão. Eu acho assim, ele não funcionaria como um jogo igual... Igual que o Edu falou lá, ele funcionaria como um jogo mais indie, entendeu? Mais com os gráficos renovados, mais real. Eu acho que ficaria legal, cara. Se mantesse a essência da praia, entendeu? Daqueles negócios tudo, daquele jeito lá como era, né, cara? Aí, música, né? Uma coisa que poderia funcionar, talvez, é pegar o California Games 1 e o 2 e fazer um só, sabe? É, tem... Apesar que o 2 é muito ruim, eu acho. É ruim, mas eu também acho, concordo com você. Ele nem se compara a 1 por várias questões, mas assim, se pegasse como modalidades, entendeu? É. Ampliasse, né? Ampliasse as modalidades, né? Isso, exatamente. É, e... imaginou que louco que ia ficar, tipo, o Surf Remake lá, o próprio negócio de skate lá, que poderia usar... O Half Pipe, né? Sei lá, por exemplo, engines que existem hoje. Por exemplo, em Tony Hawk, entendeu? Uhum. Aham. Uhum. Eu acho que uma das que eu fiquei imaginando aqui é a parte da menina no patins, no meio do calçadão, andando de patins, aí todo mundo jogando bola nela, jogando areia. Aí você tenta desviar. Mais real, seria... entendeu? Os gráficos... Seria demais, tipo, cara. Aqueles joguinhos de celular, né, cara? Que você vai correndo ali, assim, tipo do Sonic ali, assim, que você vai correndo e tal, e vai andando pro lado, esquivando, pulando e tal. Realmente, você deu uma ideia agora, Edu. Eu acho que funcionaria mais pra celular do que pra mobile, jogo de videogame, cara. Uhum, mas se você saísse pra videogame, seria mais legal, né, cara? Uhum, eu não curto jogar em celular. Nada contra quem joga no celular, mas eu não curto jogar em celular. É, mobile ia ser legal, cara. Porque os controles eram simples, né, do California Games, cara. É, porque os controles do jogo eram bem simples mesmo. É, dava pra botar na tela. Pra jogar o da bolinha, você, né, dar o toque pro lado que você quer, pra cima, pra ele pular e tal. O do skate, você vai fazendo com o dedo, né, o sobe e desce, faz a manobra ali, desenha a manobra no tal, de coisa e tal. O da menina também. Sendo um negocinho correndo. O da bicicleta pode seguir mais ou menos a mesma ideia também. Ou então, tipo, aqueles joguinhos de flash de lateral ali, assim. É o outro jogo que a SEGA abandonou, né, cara? Que ela não quis nem saber. Eu acho improvável, praticamente impossível, sair um remake desse aí, cara. Mas deve sair no SEGA Forever aí pro celular, deve sair. O jogo antigo realmente vai sair, mas... O jogo antigo vai sair. Remake é difícil. É muito difícil. Torcer pra um fã que entende desse negócio, vou fazer. É igual Sonic Mania, né, cara? Sonic Mania foi feito pelo um fã que a SEGA contratou e o cara acabou fazendo um jogo melhor de Sonic do que o Sonic Forces, que é uma bosta. De jogo. eu Edu, me Edu, não, né, Edu? Caraca, gritou, Raul, se alterou. Você é um caso à parte, você gosta de jogo 3 por 1 real. Entra da onda, cara, que se alterou. O cara falar que Sonic 2006 é bom tem que ter doido, na moral. Esse eu não joguei ainda, não. E o Sonic Monstro também é maneiro? O Sonic Unleashed eu tenho, cara, de Play 3 também, não, eu gostei. Não, para. Vamos voltar pro Califórnia, que é melhor. Que esse é ruim mesmo. Nossa, eu tenho a fita do piratinha do Nintendinho aqui em casa, cara. A versão do Nintendinho do Califórnia parece que o camelo mastigou e jogou do lado, velho. Horrível, muito capada, muito esquisito. Feio pra caramba! Chupa essa, Nintendista maldito! Pô, Nintendo. Acho que o Nintendinho só tinha duas cores também, né? Caramba, gente. Eu não sabia que tinha essa versão pra Nintendo do jogo, não? Tem sim. Tem várias versões de vários jogos da SEGA pra Nintendo. Pro Nintendinho, só que é horrível. Terrível. Mas o California Games do NES, ele é realmente pior que o do Master. Fato. Mas ele diverte mesmo assim. Dá pra divertir. Jogar disco, qualquer coisa é melhor que aquilo lá, Spy. eu tive que jogar aquilo, porque eu jogava na casa de um amigo que tinha Master, mas daí, cara, a gente não ia mais lá com tanta frequência, né? Daí apareceu a fita de Nintendo, né? Cara, a fita de Nintendo virou opção pra nós, né? Na época eu zoava um amigo meu que tinha essa fita, eu falava, velho, joga isso fora, cara. Jogo ruim da desgrama, velho. Prefiro jogar isso no Master System. Ele, velho, ficava falando, mas aí eu não tenho Master. Falei, então... Eu acho, inclusive, que eu tenho o California Games aqui em casa ainda, na versão do NES, em cartucho, eu acho. Eu tenho cartucho. Tem uma maré pirata. Por aí, perto? Tem maré? Eu resgatei que tava jogado na casa do meu irmão, mas é piratona. O nome que tá escrito na fita, depois eu vou até tirar uma foto, tá lá no onde que o meu pai guarda as coisas, tá escrito Scanner. Qual o nome? Scanner. Nossa, não sei por quê. Não sei. Depois eu mando a foto. Passa pro Spider agora aí, Edu, que... Chega de Califórnia. Já deu, então. Puta merda! Mostraram, cara. Resident Evil 2 Remake, 25 de janeiro de 2019. Vou anotar. Caralho! Então é isso aí, gente. Vamos finalizar aqui com Spider. Pô, então... Eu tenho um jogo aqui que eu vou usar o que o Nelson falou aí um pouco, que é um jogo meio sagrado... E ao mesmo tempo dá medo de mexer, mas que é o Castlevania 3. Cara, esse... O Castlevania 3... Bom, quem jogou aí sabe que é um jogo foda pra caramba, mas ele dá um certo medo de mexer, assim, porque, sabe, pô, como é que ia ficar nos dias de hoje? Daí, se você trouxer um pouco pra frente, assim, por exemplo, perto de um Symphony of the Night, você consegue imaginar alguma coisa melhor, sabe? Uhum. Eu acho que é aquele modo daquele do Castlevania 3, se ficaria igual, se ficasse igual o Sinfonia, eu acho que desvirtuaria ele muito, cara. Porque ele é um jogo de plataforma. Porque ele é um jogo de plataforma, né, cara? Ele não é um jogo de... É, ele não é um Metroidvania, como a galera gosta de falar, né, cara? É, não é disso, mas... Ao mesmo eu tempo acho que o Spider quis dizer não no sentido de ser Metroidvania, mas visual. No sentido de visual. Isso. Ah, visualmente, né? Visualmente. Isso. Esteticamente isso. Parecido com o Sinfonia da Noite. Olha só, o Spider, não sei se você ficou sabendo, mas o Code Garage, que foi o cabeça em cima do projeto do Sinfonia da Noite, fez um joguinho tal do Bloodstained, cara. Bloodstained, aham. E saiu um antes desse principal que vai sair agora. É o Bloodstained Curse of the Moon. Cara, o visual é de Nintendinho. Os gráficos é de Nintendinho. O som. Tudo é... Véio, parece que você tá jogando, sabe qual jogo? Castlevania... Parece que você tá jogando um remake do Castlevania 3. Porque você tem quatro personagens... E ele, cada um deles tem certa habilidade. Tem um cara que é igualzinho o Alucard, tem um cara que é uma mulherzinha, e tem um carinha que é um mago, e tem um carinha de chicote. A mulherzinha tem um chicote, e o carinha que você joga, ele é igual o Ninja Gaiden, ele tem uma espada. Ele remete muito ao Castlevania, cara. Remete muito, muito. Eu tenho Bloodstained aqui, mas eu não joguei ainda. Esse Curse of the Moon você não jogou, né? Não. E o Spider agora vai até quando acabar a gravação já vai começar, cara, a jogar. Eu zerei esse jogo, não. Quando saiu, no primeiro dia. No primeiro dia, quando saiu, eu já consegui esse jogo. Tava baratinho. Não. Esse jogo, eu zerei no normal e zerei no modo Nightmare. E ele tem quatro finais diferentes, cara. Ah, legal. Massa. Olha. Ele tem um replay muito grande, cara. E ele é um jogo, cara, que pra quem gosta de Castlevania 3 e daquele feeling de gráfico de Nintendinho, o cara faz... Ai, cara, que delícia. Cara. O cara fica doido, porque ele é um jogo massa. Ele é um jogo, Spider, que você começa a jogar, você não quer parar, cara. Então, mas vamos voltar ao Castlevania. Sim. Esse aqui é jogo novo. É. Mas o Bloodstained eu tenho aqui, uma hora eu vou começar a jogar. Inclusive a versão nova também me interessa. É, vai sair, demorar pra sair, né? É. Mas o Castlevania 3, eu fico nessa ideia, assim, do tipo, putz, será que podia ser um remake perto do Symphony of the Night? Ou a gente já deveria colocar mais pra frente, que eu acho que deveria mesmo, perto dos últimos jogos da saga, que já tem uma pegada mais 3D, entendeu? Ah, cara. Eu acho que funcionaria como visual, entendeu? Como jogo eu não sei se funcionaria, sabe? Talvez bebendo da fonte ali do Mirror of Fate, que saiu pro 3DS, fosse uma coisa legal, que ele é 2.5D. É, então eu acho assim... Então você tem a jogabilidade 2D com a profundidade gráfica em 3D. É, eu acho assim, que funcionaria se os gráficos fossem em 3D... Isso. Mas a visão do jeito que é antes, é que é em 2D, né, cara? Isso. Talvez alguma coisa assim, porque eu tô falando aqui de Symphony of the Night, mas Symphony of the Night também já tem 20 anos, né? Então, mas você vê como que o jogo é bonito, cara. Ele ainda é referência de beleza de jogo. Porque ele foi criado em 2D, né, velho? Se fosse um jogo 3D da época e ficasse igual os jogos que se tentavam fazer a coisa mais real, ficou tudo feio, né, cara? É, talvez o Spider, ele poderia ficar também igual o Castlevania do PSP, que é o remake do Bloodlines. É do Bloodlines, né? Que ele não é Bloodlines, não, doido. É o Round of Blood, isso. É, então, ele ficou com um gráfico muito bonito, cara. Muito bem desenhado, com um cenário bem capuchadinho. E manteve a dificuldade igual, né, velho? Igual, exatamente. É. Manteve a mesma proposta de plataforma, com o mesmo jeito de jogar e tudo. É, eu sinceramente tenho curiosidade pra ver, porque as mecânicas de mudança de personagem durante a fase, esses múltiplos caminhos, e eu tenho curiosidade pra ver como ficaria, assim, sabe? E eu acho que tem uma chance de ser um remake, porque como a série da Netflix tá aí no... animação, né? Uhum. É baseado em Castlevania 3, então... Você sabe qual é o pior? É que o primeiro jogo tem mais remake do que todos os Castlevania, cara. Pois é, é, cara. É, o, primeiro, é o primeiro tem uns 4 remakes. Ó, que o Castlevania 4 de Super Nintendo, ele não é um jogo novo, ele é um remake do primeiro jogo. É, e o remake do remake. Porque antes saiu o X68000, que depois saiu pra Play 1, é, que é o remake do primeiro jogo também, cara. Puta, é, né? Pois é, então o 1 já foi explorado ao máximo, hein? É. Eu acho que é até por isso que a Netflix já pulou direto pro 3. Eu acho que, até um remake do 2 seria bom também, porque o 2 ele tem uma boa ideia, só que mal executada, cara. Muito mal executado. Mas enfim, esse é meu desejo aí. Castlevania 3 remake. Então é isso aí. Puta merda! Mostraram, cara. Resident Evil 2 Remake, 25 de janeiro de 2019. Vou anotar. E vamos então partir para nossa segunda rodada agora. Vamos fazer a ordem inversa. Spider, qual é outro jogo que você gostaria que voltasse? Putz, eu tenho um jogo aqui que eu acho que poderia ser feito um remake. Tem muito potencial para fazer. Que é o Mortal Kombat Shaolin Monks. Olha, cara. Ah, cara, eu acho que eu não mexeria nele, não. Eu daria um remaster. Eu melhoraria os gráficos ao máximo, porque, sinceramente, ele é um jogo tão bom, que não tem Mortal Kombat em beat'em up igual ele. Ele é bom demais, cara. Ele é um jogo lindo, cara. O jogo é muito bom nisso, mas sei lá, dá uma atualizada, sabe? Então, melhorasse os gráficos ia ser muito massa, cara. Se ele pegasse, ganhar por uma exemplo, remasterizada seria justo. Sei lá, se pegasse, por exemplo, os gráficos do Mortal 10, por exemplo, entendeu? É porque eu tenho medo, cara, que eles mexem no jogo e o jogo vira um cocô, mano. Mas, cara, eu também tenho esse medo, só que assim, eu sempre penso, eu pensava bastante nisso e até agora lembrei de uma coisa, que você sempre pode recorrer à versão original. É. Sim. Sempre. Sim, sempre, mas olha, tá lá. Mas olha só, a maioria dos remakes que tem hoje em dia, se já juntarmos todos os remakes que saíram na história, cara, vamos dizer, de 100, 10 presta, cara. Maioria... Eu sei nisso, é porque a galera é outra galera que faz, a pegada é outra, muita gente, o cara não jogou muito bem o jogo original, ele não tem o mesmo cuidado. É, quer atrair o público novo, o público novo não tá acostumado com a jogabilidade antiga. É o que o Flávio tá falando, às vezes entra um monte de outras variáveis aí que a gente nem tá vendo, e realmente o resultado é aquém. Mas, cara, o original sempre vai estar lá, entendeu? E é muito bom ele estar lá justamente pra isso, do tipo, ah, prefiro o original. É por isso que eu tenho meu Resident Evil 2 original de Play 1 aqui, posso jogar a hora que eu quiser. Mas em vez de remake, fazer uma continuação ou botar outros personagens, fazer uma outra história, também não ficaria bom? É, eu acho assim, eu acho que incrementar a história eu acho que seria bom, Flávio, mas mudar a história muito aí, acho desfocaria do jogo. Não, eu manter acho assim, a jogabilidade... Cara, o Mortal Kombat 9, ele deu aquela reimaginada na história, né? Porque como ele fala com coisa de fluxo do tempo, então ele dá aquela brincada, remodela alguns eventos que aconteceram nos jogos, coloca mais ou menos em ordem a linha temporal até ali. Beleza. Porque o Shaolin Monks, ele é nada... Reordenada, saca? Às vezes mudar um detalhe ou outro pra encaixar dentro dessa cronologia nova que começou no 9. Porque o Shaolin Monks é o seguinte, a história dele é nada mais, nada menos que a história do Mortal 1 e 2, né? Entendeu? Então, aí como mudou um detalhe aqui e outro ali, poderia, nessa repaginada aí, dar uma uma refinada no roteiro ali, mudar um detalhe aqui, um detalhe ali, não o jogo, mas um detalhezinho. Às vezes acrescentar um desafio que não tinha, colocar um personagem que não apareceu em algum contexto, e acompanhar essas mudançazinhas que tiveram com o 9 já, com os gráficos novos aí, com o visual dos personagens do jeito que apareceu no 9 e tal. Eu acho que seria muito filé, velho. Continuar a história, cara. Ou continuar a história, eventualmente, é uma outra ideia, né? Né, quer fazer um revival da franquia aí, trazer um Shaolin Monks 2. Também seria bem-vindo. Eu acho que a primeira tentativa de tentar fazer um jogo de Mortal Kombat em beat'em up, que é aquele do Jax, pelo amor de Deus, aquilo é horrível, né, velho? Um jogo horrível. Mas assim, né, Nilson? Errou em um e acertou pra caramba em outro. Sim, mas olha só. Todo mundo fala mal do Mortal Kombat Sub-Zero, mas só que o Mortal Kombat Sub-Zero não é tão ruim assim. Ele só não consegue... A jogabilidade dele é a mesma do jogo de luta. Só que você tem que apertar um botão pra virar pro lado e pro outro. Só que é mais lento. Com o jogo daquele igual é, eu acho que teria que ser uma jogabilidade um pouquinho mais rápida. Mas ele não é de todo mal. Tem gente que fala, ah, é um jogo ruim. Eu não acho tão ruim assim. Ele não é a nata, né? Igual o Shaolin Monks. Shaolin Monks é totalmente a mesma jogabilidade do jogo lá, só que é mais rápida. Dá pra você ver que eles pegaram a jogabilidade e deram uma moldada nela, né, cara? Ah, velho, eu já vejo como propostas diferentes. Eu já vejo o Sub-Zero mais como um plataforma do que como um beat-em-up. Sim, não tô falando. Eu não falei que o Sub-Zero é um... Só que eu falando assim, que tem gente que fala que o Mortal Kombat Sub-Zero é ruim, não é, né, cara? Tão ruim igual eles falam assim, eles querem botar o Mortal Kombat Sub-Zero no mesmo patamar do jogo do Jax lá, cara. E não tem como, né, cara? Não, aí não dá. Não, ele é um intermediário, ele ficou... Ele tem suas... Eu daria um 7,5 pro jogo, entendeu? Ele, o jogo ele é, não, mais é bom. Mas o Shaolin Monks, de fato, merece um retorno aí, cara. Ele no mínimo um remaster, né, cara? No mínimo um remaster ele merece. E, sei lá, em vez de, sei lá, duas pessoas, coloca quatro pra combater. Pô, isso seria, assim, uma, sabe? Seria uma zona, velho. Seria uma zona, mas... Caramba. Puta merda! Puta merda! Mostraram, cara. Resident Evil 2 Remake, 25 de janeiro de 2019. Vou anotar. Caralho! Vamos passar pro nosso próximo aqui, que é o Neilson. Neilson, qual vai ser a maçã dessa vez? Paz, a maçã dessa vez é um jogo que eu queria ver, porque ele é jogo de pel-pel, de tirinho. Só que não é o tirinho em primeira pessoa, é o tirinho em terceira pessoa. É aquela câmera over the shoulder, como os americanos falam. Aquela câmera de trás da bundinha do Edu. Opa, dele. Que isso? Melhor visão. Melhor visão. É o Sinfofilter, cara. Imagine o Sinfofilter refeito com os gráficos de Uncharted, mano. Nossa senhora, mano. Isso, eu vou te falar. Quando eu tava com o Play 3, ele ficou em oferta na PSN a $1. Cada um. Eu comprei tá os três. Tá dado o jogo. Os três, mas, cara, o jogo ficou muito datado em questão de jogabilidade, sabe? Ele é muito travado pra você jogar. Sim, mas assim, esse que eu tô falando, que eu queria um remake, é o primeiro, porque Eu acho o primeiro melhor de todos, a questão da trama, das fases e tudo tal. Mas pois se pegasse ele, desse uma renovada e fizesse ele com os gráficos igual com mecânica que tem moderna hoje, de aproveitar analógico. Igual tem no jogo original. Aproveitar os analógicos que no PlayStation 1 não tinha, sim, né? Sim, não tem. botar pra esconder atrás, assim, das paradas. Botar uma, renovar tudo, né, cara? Seria maravilhoso. Nossa, é uma franquia excelente, cara. Que morreu, né? Uma franquia que morreu também. Que morreu. Mas a empresa que fez tá viva? É a Nine Studios, 98 é a Nine Studios, eu acho que morreu também, cara. Aí como é que faz? O problema é eu esse. Nunca vi falar, porque eu acho que eu acho que é uma empresa dessas daí, como a EA, deveria comprar a identidade, como é que é, a propriedade intelectual. Isso, propriedade intelectual. E fazer um novo, cara, que esse jogo é muito bom, cara. Os últimos que saiu foi pra PSP e Play 2, né? Depois ele morreu de vez. Nunca mais apareceu. É um jogo que eu joguei muito na época do Play 1, cara. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que merecia um remake. Mas, assim, dá em mão e quem sabe fazer, né, cara? Porque é aquilo também, né, velho? Vou pra pegar uma parada... Cagado, pra sair... pra sair zoado. Mas aí, o que vocês têm a dizer? Cara, jogaço, cara. Joguei bem no Play, cara. Um jogo de, ação pra caraca, não é? É, muita ação. Ação e espionagem. Tinha algumas missões também que você tinha que ir lá de Miss Bond. Você tinha que ir infiltrado, matando todo mundo na surdina. Sim, algumas missões sim, mas ele era mais porra louca mesmo. Saia matando tudo, tá? Até nas missões de stealth. Ele é mais ou menos. Eu acho que a jogabilidade dele se encaixaria muito no Splinter Cell, mas só que mais rápido. Um jogo mais rápido, entendeu? Né, é um jogo muito bom, uma franquia muito boa. Acertou bem, Nils. Mandou bem. Puta merda! Mostraram, cara. Resident Evil 2 Remake, 25 de janeiro de 2019. Vou anotar. Caramba! Vamos ver então se vai conseguir manter aí em alta, né? Que tá indo em alta até agora, Flavinho. Pô, vamos ver se você vai honrar seu posto ou se você vai voltar pra salinha do café. Tô olhando aqui a lista, tô olhando aqui a lista então pra ver se eu vou acertar, cara. Olha só. Cara, eu vou falar... Tem uma chance em milhares de jogos de acertar. Então, eu vou falar de um joguinho do Super Nintendo, cara, que viria bem também, cara, porque ele tem um multiplayer muito maneiro, negócio de puzzle, que é o a Turma do Pateta, o Goof Troop. Caramba, olha aí, velho. Cara, o Goof Troop. Tá ali na minha prateleira, eu não pensei nele. Cara, porra, jogaço, cara. Jogo de aventura com elemento de puzzle, jogo difícil. Entendeu? Pô, cara, acho que. E muito backtrack, aquela parada que eu te falei ontem, Flávio. É. Que eu tava jogando. Ele é o jogo que. Foi o Mikami que ajudou a fazer ele, que é o Shinji Mikami, né, o criador do Resident Evil. Por isso que ele tem esses feeling de ir, voltar, pegar um item. Voltar, Você vai lá na última tela pra pegar uma arminha, que você volta lá na primeira tela pra pegar o item, que você usa lá na tela do meio pra liberar um caminho. E os puzzles usam muito a cabeça, não é aqueles puzzles fast sim que você... De primeira vai, não. Ele. Não, tem que você ir, entrar, fala, caraca, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Entrar e sair na sala porque faz M direto com as pedrinhas na hora de chutar as pedrinhas. Sim, você vai e chuta a pedra no cara, quebra a pedra e volta pra fazer a pedra de novo. Eu acho que seria um pouco improvável, muito difícil, porque a Capcom tá praticamente morta. A Capcom só sabe fazer Street Fighter e Resident Evil, mais nada. Nada, mas ela, esqueceu. Não, eu tô falando assim, ela esqueceu as outras franquias dela tudo. Ela. Uhum. Cara, mas eu acho que o problema não é nem a Capcom. A Disney, ela, na época dos 16-bits, ela fazia muito jogo, cara. Sim. E muito jogo bom. Mas pra quem fazia os jogos... Parou de sair jogos da Disney. No Super Nintendo. No Super Nintendo era a Capcom que fazia os jogos da Disney. Uhum. Mas só que com ela comprava os direitos pra fazer, né? É, isso aí. Mas né? Deve ter voltado pra Disney, cara, não sei. Mas já deve ter voltado pra Disney os direitos de fazer jogo, mas... Cara, a Disney tá comprando tudo, cara. É. Com certeza ela deve ter algum estúdio de games, velho. Não é possível. Se não tem ainda, deve estar pensando em adquirir. Daqui a pouco eles compram a Capcom, pô. A Disney deve estar com o cartão infinito do Zeta, lembra? O cartão de crédito infinito daquele ciborgue lá do desenho. Android, né, cara? Ou com o Batcard do Batman, né, cara? É o Batcard. Nunca saia de casa sem um. Mas o Goof Troop ficaria... Seria interessante de ver aí na nova geração. Tanto o multiplayer poderia ser offline quanto online, cara, que o fator diversão pra jogar pra dois é muito bom, cara, desse jogo. É um dos jogos que até hoje eu pego pra jogar, cara. É maravilhoso aquele jogo, cara. Maravilhoso. Manteve o nível, Flavinho. Conseguiu. Tá de parabéns. Você agora pode usar luvas pra servir o café e não se queimar. Agora eu acho assim, Flávio, se ele não poderia perder aquela perspectiva aérea dele, que é aquela câmera aérea. Porque se ele tentasse inventar moda e botasse câmera de trás, alguma coisa assim, ele ia ficar estranho, entendeu? Não, mesmo esquema. Cara. Cara, eu acho que o ideal pra remake desses tipos de jogos assim... não vamos dar exemplos aqui, mas pegando o Goof Troop desse tipo de joguinhos da Disney e coisa e tal, é você fazer igual aconteceu com DuckTales. É você pegar o jogo base e você colocar a skin em HD em cima daquele jogo ali e manter o jogo. Sabe? Você refinar uma coisinha ou outra na mecânica que precisa de um ajuste que na época não teve e coisa e tal. E, né, já que você vai mexendo na programação, então você ajusta ali a mecânica e coisa e tal, mas você não alterar o jogo. Apesar que antigamente, né, dos programadores com pouca coisa, os caras faziam coisa que os programadores hoje têm muito e não faz, né, velho? Exatamente. Por isso que eu acho que deveria fazer só isso, saca? Porque o DuckTales, por exemplo, é um jogo que pra mim ali é uma acertada 100%, cara. Você pegou, é maravilhoso, sabe? Todo mundo que gostou do jogo na época pegou o remake, né, o remaster, e, cara. Ele é exemplo de como fazer um remake. Ele, o Metroid Zero Mission, Resident Evil 1 remake, é como fazer um bom remake. É o exemplo de como fazer. É um exemplo, justamente. É até bom você ter lembrado disso aí, esses parâmetros, né, Nilson? Porque a gente tem muito exemplo ruim de remake, né? Mas tem alguns bons que deveriam ser seguidos mesmo. É, o parâmetro. É porque... E alguns remakes, eles querem inventar muita moda e acaba descaracterizando o jogo todo, cara. Aí você fala, pô, isso aí é o mesmo jogo? Não é, cara. Nem parece o mesmo jogo, parece um jogo novo, né, cara? Exemplo aí, a gente pega o que eu descobri aí ontem, da data da gravação, né? No dia anterior da data da gravação, que o Red Asphalt é Rock'n'Roll Racing 2. Então, tipo assim... Você, né, não tem nada a ver com o jogo, velho. Em relação ao Twister, em relação ao Rock'n'Roll Racing, é um jogo muito cagado. Então, ele é um jogo horrível, nem parece. Né? Acho que é por isso. Na hora ele estava começando a construir o jogo. Aí viu que não era a mesma coisa, vamos mudar o nome aí porque a galera vai chiar. Pode ter sido. Muda o nome que deu merda. Puta merda! Mostraram, cara! Resident Evil 2 Remake, 25 de janeiro de 2019, vou anotar, caralho! Então é isso aí, vamos encerrar então com o meu joguinho, que eu vou trazer também um joguinho da Disney, e que eu queria muito que ganhasse um remaster, um remake, mas assim, nível DuckTales, do mesmo jeito que o DuckTales ganhou... É do Mickey de Chavinha não, né, velho? Não, é do Mickey, mas não é Mickey de Chavinha. Eu sei qual que é, mas não vou falar, vai lá aí. Eu queria Land of Illusion. Caraca, Land of Illusion é um baita de um jogo, velho. Cara! Puta, velho, imagina esse jogo com os gráficos igual o DuckTales ali, velho. Tudo desenhado, bonitinho, perfeitinho. Eu acho assim... A essência do jogo original, com voz pros personagens nos diálogos ali, igual o DuckTales. Cara! Eu acho... Edu, eu acho que o Castle of Illusion ele ficou muito bom como remake, graficamente, mas na jogabilidade ele é pior do que o original, cara. Eles deviam ter dado uma esmeralda, como é que fala? Uma esmerada. É, melhor, cara. Uma polida, entendeu? Uma polida. É, dado uma polida melhor na habilidade, porque ele ficou, pô, se você é melhor, se você é pior do que o jogo original, cara, é porque o jogo foi às pressas. Foi feito às pressas. Entendeu? Pois é, cara. E o Castle of Illusion, cara, eu fui com muita sede no pote pra comprar o jogo quando ele saiu. Porque eu gostava muito do jogo de Master. Eu sei que é diferente do jogo de Mega. Ah, né? Mas a gente já falou disso aqui, né? Das diferenças do Mega. É, do Master. Eu sei que é diferente. Mas assim, eu gostava muito do jogo de Master. E eu fui, assim, muita sede ao pote esperando um jogo mais parecido, saca? Assim, a essência do jogo tá ali. Você tem a fase da floresta, você tem a fase dos brinquedos. Do doce. E coisa e tal. Os mestres são parecidos. Mas, cara... Sabe, tipo assim, eu joguei DuckTales, aí eu fui pegar o Castle of Illusion e falei, cara, eu queria algo assim, velho, sabe? Olha lá que bonito, olha lá, que beleza, que DuckTales. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha isso. Não ficou desse jeito. E, cara, quando eu vi o DuckTales... Não ficou, é o que eu falei, ficou... Ele ficou bom, mas igual o original, não tem como. Não ficou, E quando eu vi o DuckTales ali, cara, eu falei, putz, velho, Land of Illusion, se sair desse jeito, meu Deus. Eu pago o preço de disco AAA, sabe? Ah, lançamento aí, ó. Nem ligo, velho, porque... Cara, é um jogo que marcou demais a minha infância. Muito, muito bom. Um amigo meu tinha o cartucho do Land of Illusion, eu mesmo não tinha... Então, e era difícil encontrar ele em casa, que era aquele tipo de pessoa que a família botava muito ocupada. Uhum. Então, tava sempre fazendo um curso disso, aula daquilo, treino de não sei o quê. Então, era difícil achar o cara em casa. E quando você achava, não era sempre que ele tava com cartucho em casa. Às vezes, tava emprestado com alguém e coisa e tal. Então, quando você conseguia pegar o cartucho emprestado, cara, a gente jogava, era de maratona. Tipo, começava depois do almoço. E combinava de alguém dormir lá em casa e a gente varava a noite jogando e tudo mais pra gente ver se conseguia zerar o jogo e tudo, sabe? E tipo, inglês na época a gente não falava nada. Uhum. E a gente, né, o jogo é de backtrack, então às vezes você pegava um item pra você voltar numa fase que você já passou pra fazer uma coisa diferente, pra você habilitar outras coisas. Inclusive, Edu, uma coisa que eu achei, que eu sempre achei estranho foi, tipo, que a série Illusion eu achei que ia continuar no Mega Drive, né, cara? Aí eles, sei lá, que os caras inventaram que falaram, não, vamos deixar aqui, e fizeram os três jogos da série Illusion no Master System, né, cara? Que na época já era um videogame morto, né, cara? Uhum. Eu não entendi muito bem isso. Mas os jogos, os três jogos da série Illusion, que é o Castle of Illusion, o Land of Illusion e o... qual o outro mesmo? Legend of Illusion? Cara, são três jogos que você pode pegar de olho fechado. Quem nunca jogou, pode jogar no Master System, que são baita de um jogão, cara. Um melhor que o outro. Um melhor que o outro, com certeza, cara. Então, gente, essa aí é a minha indicação. Disney, ouva meus apelos. Pô, traz de volta. Vocês, né, que estão ouvindo o podcast, hein? Né? Faça vocês mutirão. Compartilhe até chegar na Disney, por favor. Edu, você até lembra que eu fiz um vídeo análise desses três Illusion? Tem muito tempo que eu fiz. Sim, eu vi o vídeo e, inclusive, vamos deixar de novamente já aí na descrição. Pode pegar aí o Machineiro e Machineira. Pegue aí, que é bem legal o vídeo do Neilson lá. É, a capinha quem fez foi o... o Marcos. É, o boi do Tim Blue. Mas então vamos agora às considerações finais. Flavinho, diga aí suas considerações finais sobre os gaminhos que podem voltar. Cara, só o jogão que a gente falou, cara, e torcer pra alguns desses... voltarem mesmo e Disney ouve nós, né? Porque eu falei do Goof Troop e você do Land of Illusion, cara. Então, hashtag Disney ouve nós. Neilson, diga aí. Bom, eu acho que tem muito jogo que a gente não falou ou deveria falar, mas que vamos deixar pra vocês aí falar qual jogo vocês queriam que voltasse como um remake, que eu acho que vocês queriam um monte de jogo, mas às vezes é bom ter o jogo original do jeito que ele é mesmo, entendeu? Não mexer, porque tem vezes que sai cagado mesmo, e tem vezes que os caras inventam e fica bom, né, cara? Mas é isso aí, cara. Temos que ver se algum desses aí sai. Muito improvável, mas quem sabe? Quem sabe? Spider! Certo, então, é isso aí, né? Falamos de um monte de jogo, acho que todo mundo tinha bem mais jogos pra falar na lista. Numa dessas a gente faz uma edição 2 aí pra falar e relembrar os jogos e falar também dos remakes. Então, é isso. Espero que a galera tenha gostado e até a próxima. Falou! Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e nos vemos na próxima viagem pelo tempo. Falou! Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações machineiros e machineiras do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast, e remasterizado aqui junto comigo, Team Blue. E aí, Edu, como é que tá? E aí, Team Blue? Então, cara, tivemos e-mails novamente. Quando a gente fala que a gente para, as pessoas continuam, né? Então, já são do vamos contra, seguir, né, cara? Aqui. Não vamos deixar acabar essa porra. Né? Então, vamos seguir aqui, como é nossa tradição, e vamos ler os e-mails que nós recebemos. Começando aqui pelo e-mail do Rafael Madalon, que ele manda aqui comentários gerais do podcast. Ele tá falando o seguinte. Olá, viajantes do tempo. Olá. Olá. Já ouviram falar de ouvinte sedentário? É o meu caso. Escuto o MachineCast há muito tempo, mas tenho preguiça de enviar e-mail. Olha só. Uma coisa... Olha só, rapaz. Parece comigo. Uma coisa eu tenho que admitir. É foda quando nos esforçamos tanto e não temos o devido reconhecimento. Senhores, vocês são fodas. Ô, meu caro, eu não muito posso obrigado. Falar, eu não posso falar essa coisa alta aqui em casa, já viu, né? Parabéns mesmo pelo conteúdo nostálgico que entregam. Muita qualidade e boas sacadas. Estou amando esse retorno. Vivi junto com vocês o período trevoso que passaram um tempo atrás. E me senti culpado por não dar o devido reconhecimento por fazer parte de um seleto grupo de ingratos que podem, mas não fazem a diferença. Olha, rapaz, ele mesmo se puxou a orelha. Isso aí tá com uma chibata assim nas próprias costas. É. Pá, pá. Deixando que as coisas bacanas acabem para depois ficar reclamando que tudo que é bom dura pouco. Olha, isso como disse, é legal. Né, cara? Como disse uma vez no Chorume, vocês também moram no fundo do meu coração, do lado da mamãe. Continuem com o bom trabalho que têm feito. Estão de parabéns. Abraços, aí. Rafael. Valeu, cara, abraço, cara. Considere-se abraçado. Agora eu não sei se ele merece menos consideração por ser um ouvinte preguiçoso, né? Ou por ouvir o Chorume. Não é? Aí você combeia os dois, você já... né? Já tira 100% da consideração, não sobra nada. E Team Blue, nós recebemos aqui também, cara, e-mail do Anderson Costa, nosso ouvinte aí fiel, que manda sempre e-mails pra gente aí. Sempre que ele lembra, sempre que ele lembra de olhar a caixa de rascunho, lógico. Exatamente, sempre que não fica lá encalhado. Mas sinal aí que dessa vez ele lembrou. E há tempo, né? Porque ele tá falando aí dos filmes do Cast 103, os filmes de comédia, que ele originalmente aqui quis dizer que eram filmes do Jim Carrey. E ele começa aqui o seguinte: salve, Machines! Salve, grande Anny. Salve. Como contribuição aos filmes de comédia do Jim Carrey, vou citar aqui Ace Ventura, Detetive de Animais. Fantástico. Muito bom. Sabe que eu assisti o 2 primeiro, depois eu assisti o voltei e assisti o 1. Sim, exatamente, eu também vi o 2 primeiro, depois que eu vi o 1. Tanto que eu gosto mais do 2 do que do 1. Também. Hoje, provavelmente, não irei rir de quase todas as piadas. E provavelmente irei me constranger na cena em que ele sai de dentro do rim, que é no 2. É, eu acho que ele se confundiu aí. Que né? É Ace Ventura detonando na África. Não, é detonando na África? Acho que é. Um maluco na África, né, não? É uma coisa assim, vamos ver. Ace Ventura 2, vamos ver. Ace Ventura 2, um maluco na África. Isso aí, Edu, tá certo. Um maluco na África, olha só. Porra, fui melhor de memória que o Timbu. Porra. Esse cast realmente é um remake. Vamos ter que... É um remaster, não, é remaster. Porque ele provavelmente foi gravado de novo e aí mudaram essa parte. Ai, ai. Então ele falou assim, né, saí de dentro do rino, mas foi um filme muito engraçado pra época em que assisti, assim como quase todos os filmes do Jim Carrey. Zupão tomou spoiler de quase todo o filme de Eu Mesmo Irene, mas assista, é muito bom até para os padrões de hoje. Parabéns aos convidados, a mulher do estagiário fala muito bem e agregou muito ao cast. Senhorá também. Oh, senhora também, lembrou de um filmaço, Loucademia de Polícia. O choro do Zupão estava a mais de 8 mil, mas ainda assim fez uma boa escolha. Agora falta só o ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Caraca, olha só. Referência às leituras de meia. Referência. Galerinha, muito obrigado aí por vocês que mantêm o cast ativo na leitura de e-mails e comentários. Continue mandando e-mails e comentários para nós. Faça como o Rafael Madalon. Se você aí ouve a Machina esse tempo todo, nunca mandou um e-mail para nós, tira um tempinho ali, gaste umas palavrinhas, mande para nós nos comentários. Pode ser uma crítica, pode ser uma coisa positiva, pode ser negativa. Mas faça isso, vai ser muito bacana para a gente conhecer o que, que os ouvintes que não interagem tanto com a gente acham da gente também. E aproveita e junte-se a nós. Não, peraí. O que acham da gente não me importa. Foda-se a opinião do que eles acham de mim. Eu quero que mandem opinião sobre o cast, porra. Sobre mim, não. Da gente e o cast, porra. Quando tu falou da gente, o cara manda lá. Ah, eu acho que o Team Blue é um cara mó chato. Coisa. Isso não me importa, não, porra. Da gente e o Machine Cast. E aproveita também, galerinha, e clique no link que tá aí na descrição do post e junte-se a nós lá no grupinho do Telegram, que a gente é super ativo lá. Você vai ter lá spoilers dos episódios da semana, comentários, interação, a gente pega sugestão de pautas lá com vocês. E aproveitando o Team Blue, aproveitando, cara, especialmente hoje na data que a gente tá gravando esse cast aqui, é aniversário de um ouvinte nosso, cara. É aniversário do Luiz Mialvino, velho. Olha só, vê só. Parabéns, Mialvino. Com muitas certeza felicidades. Ele tá ouvindo atrasado, porque essa leitura foi só na segunda-feira posterior ao aniversário dele, né? Mas a gente não esqueceu. Não, cara. O aniversário dele é hoje, terça-feira. Mas ele vai ouvir isso só na segunda. Ah, né? sim, ok. Ele tá ouvindo atrasado, ok. Mas então, me ouvindo atrasado, mas de coração de mim, do Team Blue e de toda a equipe, parabéns, muita paz, muita saúde, muitas felicidades. E, cara, continue aí junto com a gente, que você é muito querido. Nós todos gostamos muito de você. E aproveitando, temos novidade pra falar pra vocês também. Temos um perfil lá no Instagram, onde nós estamos colocando as artes dos casts. Então você acompanha o nosso perfil lá, e você vai ver as artes antigas, as artes novas, as artes remasterizadas, as artes remakes. Vai estar tudo lá. Você dá o seu compartilhar lá também, dá o seu like, é compartilhar, não é? É, sei lá. Dá o seu coraçãozinho, o seu joinha, o seu compartilhar, o seu share, dá, ajuda a gente, divulga, tem mais um canal pra você acompanhar a Velha Máquina. Então, galerinha, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui, continue acompanhando a gente e nos vemos na próxima viagem pelo tempo. Valeu! Tchau! Off Topic. Você tem games na sua lista? Cara, eu tenho uma lista de cabeça aqui, cara, mas ela é muito fajuta, Edu. Mas tem games? Mas com games? Hum? Mas com games? É, com... eu só fiz de games, na verdade, eu não fiz de filmes. Também. Ah, ok. Porque a sugestão do pessoal, que o Team Blue tinha colocado tudo aberto, mas a maioria pensou em jogos, então... Quem liga pra filme, meu? Quero todo jogar, mundo pensando mano. Em fazer esse só com jogos e qualquer coisa, se ficar legal, a gente pode fazer outros com outras coisas, com série, com filme, com desenho e tal. Ah, mas, então. Melhor, mas, a gente faz uma série mesmo de remake. Mas, fala mesmo. Quem liga pra filme, eu quero é jogar, mano. Eu também, cara. Minha lista de filmes só aumenta, cara. A de games também, mas a de filme é muito maior. Né? Eu quero mais é jogar, me deixa jogar em paz. Saber e outra coisa, Spider, você consegue gravar pelo Discord? Cara, eu tenho o Discord aqui instalado, mas sei lá, o Twin Blue falou que tava meio ruim da última vez, cara. Meio tava ruim? Ruim tava ele, não. Né? Ele que tava ruim. Ele que tava ruim pra gente. Não, ele é ruim em um monte de coisa. Ele é ruim em um monte de coisa. Inclusive, inclusive, vocês viram que ele é ruim no Street Fighter EX, né? Então. Porra. Né? Péssimo, na verdade. Nem com o teletransporte ele consegue ser. Que jogo foi engraçado isso. Aquele, cara. Cara, primeiro, eu pensava assim, que só o Street Fighter 2 que dava pra fazer teletransporte, aquele 3D lá. É, aquele 3D lá, não sabia que dava pra fazer isso não, doido. Na moral mesmo. Tá doido? Ai, ai. Ó, oh, Edu, tô abrindo o Discord aqui, hein, se você quiser. Tô abrindo também. Então, gente, vamos migrar lá pro Discord. Tá, beleza. Que a gente grava backup por lá também, o backup do Flavinho, o áudio separado no Audacity, o áudio do Discord também. Tu sabe gravar o backup por lá? Porque eu não sei, não. Ah, é, o segundo parece lá é apertar um botão. Pergunta o Team Blue aí de uma vez. Eu não sei se é só ele, porque ele é o coroinha do grupo. Coroinha do lado dele? Coroinha é ótimo. Ah, mas pegou mal agora, velho. Coroinha foi ter. Mas não tem a coroinha do lado do nome dele, não? Cara, agora é aquele momento. Será que isso vai estar no off-topic? Eu acho que quem edita vai cortar. Pois é, cara. A dúvida toda é essa. Mas né, Marcos, você é a coroinha agora, viu? O padre tá sendo pegado o padre por trás. É, deixa baixo. Então vamos pro Discord, então. Falou, então vamos, beleza, pro Discord. Eu tava abrindo aqui já também, tá? Falou. Faz a chamada lá. Aí abriu. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.